PUIA, SP, diretamente do Poço Sofrimento, Brasil! TSLE, ME, acorda aí! Amanhecer! Pulação desperta, visão pega. Pega aquela fila lotada pra trocar. O coração desacelera, o corpo levita. Tem a mente pronta, blindada e preparada pra sonhar. Sonhar! No outro dia, ser patrão da decisão. E quem manda em mim, ele vou poder mandar. Sonhar! E ter dinheiro de montão, comprar o mundo inteiro. Se possível, eu ia precisar. Essa demanda corrida que muda estressa, fatiga. Suor atrás da comida pra não roncar a barriga. Pode chegar, é nós na fita, diz. Não vou descansar. Quando o galo canta, é hora de despertar. Na hora da cobrança, não vem parabenizar. Limite! Quem faz a frente tem que ser bem coerente. Com atitude transparente, condiciona nada. Quando o galo canta, é hora de despertar. Na hora da cobrança, não vem parabenizar. Limite! Quem faz a frente tem que ser bem coerente. Com atitude transparente, condiciona o bicho. Não vou debater! Pra tua razão, se não tem o equilíbrio, sei o que preciso pra minha vida melhorar. A partir de hoje eu quero ver quem vai defender. Se sobreviver, querer mover, correr e buscar sonhar. Dá liberdade pros irmãos, que Deus abençoe pra nossa quebrada redonda. Sonhar e convencer mais de 1 milhão. E que a maldade entre nós não vai morrer. De miliano de trago, remando, sobrevivendo. Com a perna bamba, cansado, não paro, sigo correndo. Pode chegar, é nós na pista, diz. Não vou descansar. Quando o galo canta, é hora de despertar. Na hora da cobrança, não vem parabenizar. Do limite! Quem faz a frente tem que ser bem coerente. Com atitude transparente, condiciona nada. Quando o galo canta, é hora de despertar. Na hora da cobrança, não vem parabenizar. Do limite! Quem faz a frente tem que ser bem coerente. Com atitude transparente, condiciona nada. Quando o galo canta. Quem faz a frente tem que ser bem coerente. Com atitude transparente.